Aí vai descendo na porra da pica, devagarinho no pau vai entrar. Vai descendo na porra da pica, devagarinho no pau vai entrar. Aqui no baile é assim, ó. Aqui no baile é assim, ó. Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando. Olha o pau vai entrar, olha o pau vai entrar. Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando. Olha o pau vai entrar, olha o pau vai entrar. Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando. Olha o pau vai entrar, olha o pau vai entrar. Checa molhando, checa secando, checa molhando, checa secando. Quase um pau de xereca, quase um pau de xereca, quase um pau de xereca.